Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Antena Web não esquece as novelas radiofónicas e por isso transmite diariamente O Homem Sem Passado, uma radionovela brasileira, original de Raimundo Lopes, que chega até si de segunda a sexta-feira. O Homem Sem Passado, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Depois da demissão, é tempo de eleger novo líder. José Sócrates demitiu-se da liderança do Partido Socialista no passado domingo, depois da derrota nas legislativas. Esta noite, o Conselho Nacional do Partido Socialista vai anunciar a data para novas eleições dentro do partido. Ali Abdallah Saleh, presidente do Iêmen, tem queimaduras em 40% do corpo. O ainda presidente do Iêmen disse, após o atentado de sexta, estar bem de saúde e não ter sofrido ferimentos graves. Mas fontes no local revelaram à estação norte-americana CNN que o presidente iemenita sofreu queimaduras em 40% do corpo e sofreu ainda de um colapso pulmonar na sequência do atentado ao Palácio Presidencial. As manifestações pela queda do presidente iemenita continuam. Vulcão Puyehue continua a libertar cinzas numa erupção alternada entre fraca e moderada. Hoje foram encerrados aeroportos na Patagónia. O vulcão está a entrar em erupção em território chileno, mas, e porque as cinzas já atingiram 10 km de altura e território argentino, esta região viu-se forçada a encerrar os aeroportos, tal como outras. Sónia Brazão continua entre a vida e a morte. A atriz portuguesa sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em 90% do corpo, inclusive nas vias respiratórias. Entretanto, a investigação policial adianta que o mais provável é que, efetivamente, Sónia Brazão tenha tentado por uma terceira vez o suicídio. Ao que podemos apurar, o gás em casa de Sónia Brazão foi propositadamente ligado. E a explosão aconteceu quando, mais de 3 horas depois, Sónia Brazão ligou um eletrodoméstico. Fontes médicas dizem que 3 horas era tempo suficiente para, num espaço fechado, como era o caso, Sónia ter morrido. Depois de Sony, é a vez da Nintendo. Hackers atacaram o servidor de uma associada da também japonesa Nintendo, nos Estados Unidos da América. A Nintendo confirmou o acesso sem permissão a esse mesmo servidor, mas assegurou que não foram capturados dados de utilizadores. Esta notícia surge na semana em que, lentamente, a PlayStation Network vai regressando à normalidade. Um pequeno grande susto para Moby. Em Amsterdão, ontem, na inauguração de uma galeria, Moby tocou numa lâmpada defeituosa e apanhou um choque. O cantor perdeu os sentidos, que recuperou pouco depois, perante o olhar atónito dos presentes. Moby esteve bem durante todo o concerto, que correu como previsto, sem energias extra. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação esportiva tem início às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.